Brilhou a mim como ventana de cadeia, das pratas que ilumina logo o conto de sereia. Meu que plantou foi colhido, que restou doce que era mel, fel que era dor. Das várias que não brotou, senti o inimigo. Pode o que chegar, os menor tará comigo. Força do recalque abandonou a facção. Tapa nas minhas costas, apunhalado com a mão. O China nas antigas, na escolta do Caoi. Os cara era brabo, inspiração pra nós depois. Beco do Pantanal, kamikaze do lixão. Os vários lealdade e o doido ficou irmão. Para lembrança recitar, os poema era preto, sangue nosso no bilhar. Vitória da família é BM, teto solar. Final de ano é nós, praia em Bagdá. Deixa mini use os criar que vai usar. As mina que diverte diamante já não brilha. Vim da lama assim, muitas vezes eu caí. Sentido capataz, balançar não desisti. Choro várias noites, madrugada longa assim. Cabeça mil, sonho que riu de mim. Naquela sexta-feira baseado com piteira. Alguns que beija texto invade as fronteiras. Vida ameaçada, outras vidas são julgadas. Os mesmos que te ama são os mesmos que te mata. Vim pra vigiar camarão que a onda leva. Veio pra causar, sou devoto da favela. Ama o teu próximo, precisa de você. As falhas são citadas, hoje morre pra nascer. Pega a bagagem, caminhada onde foi. Cascalhos são quebrados pra riqueza vir depois. Cada amanhecer, energia renovada. O braço pra colher na contagem das matracas. A margem da miragem da promessa que cumpriu. No fio da navalha, o gigante que caiu. Felizes escolhidos, a armadura da justiça. Arrisca pela pista, contenção do que trafica. Coração do mais durão neste mundo pede paz. Caminho é estreito, pela fé nós voa mais. IG, IG, IG Forever, IG Forever, IG, IG Forever, CPX, IG, IG Black Arizona, IG, Rua Colômbia, IG, Rua Brasil, IG, Extremidade do Campão, IG, é nóis.